Chave Mouse. É nóis. É nóis. New Mad. New Mad. Sustenta os grave, boy. Onde os loucos solta a voz, é. Pode ver, moleque, aqui é nós. Tudo gangsta, São Paulo, ODF, Joe, é nós que tá. As doninhas chega a pira com as bases do estrangeiro. De New York a São Paulo pra ganhar o mundo inteiro. Aqui é tipo assim, elas não dá boi pra mané. Mas se tem as numeradas, é tipo praga no seu pé. Maria Cash tem de monte espalhada no Brasil. Desse tipo eu coleciono, na minha lista é mais de mil, é. Acreditou, nego aí bota uma fé. Afonso na minha carteira é tipo prima de mulher. As novinhas já conhecem, curte os beijos, entrar no cio. Quando me vê pela quebrada com os graves, nota mil. O Brasil, Altão. O Brasil, Altão. O Brasil, Altão. O Brasil, Altão. O Brasil. E seduz a mulherada, cinco bancos, red lip. Vira shake na balada, mulherada cai matando. Invejoso comentando, mano, puta carro louco. Meu ibope aumentando, os cara preta treme. Elas descem até o chão. Mulherada fica louca quando toca espancadão. Aqui é desse jeito e não tem comparação. Cara preta grave bomba, é a nova sensação. O Brasil, Altão. O Brasil, grave que apavora, pras novinhas falo oi, espalhou que me namora. De São Paulo a Brasília, você sabe assim que é. Se colar com as numeradas, Joe, chove de mulher. Meio match, Evan Moose, parceria a meu grau. Direto de Minas, a SP dando moral. Não importa se é playboy, tiozinho ou marginal. Se trincar os black label, huh, elas pagam pau. As patricinha aqui é mato, Joe, só mina da hora. Sou do match, não mesmo assim, gata agora. Estilo gangsta, mano, cheio das numeradas. Mulherada faz a fila que o Mad tá na área.